importante. Olhei pra Jesus Cristo que por mim sofresse tanto e reconheci um grande amor. Hoje sou feliz porque Cristo me salvou. E reconheci um grande amor. Hoje sou feliz porque Cristo me salvou. Não haverá tristeza e solidão.